Sandrica, a vossa amiguinha de sempre, aqui no vosso Contos de Contar. Então, está tudo bem? Vamos às nossas aventuras e historinhas? Escrever uma cartinha para te dizer: estou de viagem, mas hei de voltar, e as aventuras eu vou te contar. Plim, plim, plam, plam, são letras de lã. Plam, plam, plim, plim, em papel de cetim. Plim, plim, plam, plam, são letras de lã. Plam, plam, plim, plim, em papel de cetim. Da carta vou fazer um avião que lanço nesta linda canção. E voa sem cair no chão. Cartinha pousa na tua mão. Escrevo palavras de todas as cores, soltam perfumes que cheiram a flores. Escrevo segredos que falam de mim. Cartinha voa, voa até ti. Plim, plim, plam, plam, são letras de lã. Plam, plam, plim, plim, em papel de cetim. Plim, plim, plam, plam, são letras de lã. Plam, plam, plim, plim, em papel de cetim. Da carta vou fazer um avião que lanço nesta linda canção. E voa sem cair no chão. Cartinha pousa na tua mão. Cartinha pousa na tua mão. Manhã de inverno, uma formiguinha saiu para o seu trabalho diário. Já ia muito longe à procura de alimento, quando um floco de neve caiu e prendeu o seu pezinho. Aflita, vendo que não podia se livrar da neve, iria assim morrer de fome e frio, voltou-se para o sol e disse: Ó sol, tu que és tão forte, derrete a neve que prende meu pezinho. E o sol, indiferente nas alturas, falou: Mais forte do que eu é o muro que me tapa. Olhando então para o muro, a formiguinha pediu: Ó muro, tu que és tão forte, que tapas o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o muro, que nada vê e muito pouco fala, respondeu apenas: Mais forte do que eu é o rato que me rói. Voltando-se então para um ratinho que passava apressado, a formiguinha suplicou: Ó rato, tu que és tão forte, que róis o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. Mas o rato, que também ia fugindo do frio, gritou de longe: Mais forte do que eu é o gato que me come. Já cansada, a formiguinha pediu ao gato: Ó gato, tu que és tão forte, que comes o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o gato, sempre preguiçoso, disse bocejando: mais forte do que eu é o cão que me persegue. Aflita e chorosa, a pobre formiguinha pediu ao cão: ó cão, tu que és tão forte, que persegues o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o cão, que ia correndo atrás de uma raposa, respondeu sem parar: mais forte do que eu é o homem que me bate. Já quase sem forças, sentindo o coração gelado de frio, a formiguinha implorou ao homem: oh, homem, tu que és tão forte, que bates no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E o homem, sempre preocupado com seu trabalho, respondeu apenas: mais forte do que eu é a morte que me mata. Trêmula de medo, olhando para a morte que se aproximava, a pobre formiguinha suplicou: oh, morte, tu que és tão forte, que matas o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E a morte impassível respondeu: mais forte do que eu é Deus que me governa. Quase morrendo, então a formiguinha rezou baixinho: meu Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho. E Deus, então, que ouve todas as preces, sorriu, estendeu a mão por cima das montanhas e ordenou que viesse a primavera. No mesmo instante, no seu carro de veludo e ouro, a primavera desceu por sobre a terra, enchendo de flores os campos, enchendo de luz os caminhos. E vendo a formiguinha quase morta, gelada pelo frio, tomou-a carinhosamente entre as mãos e levou-a para seu reino encantado, onde não há inverno, onde o sol brilha sempre e onde os campos estão sempre cobertos de flores. Tereza tem um galinheiro que é uma beleza. Tem o pintinho piu-piu, tem a galinha cocó, tem o patinho quen-quen e o galo cocorocó. Quando cedinho a dona Tereza vai ao galinheiro que é uma beleza, o pintinho faz piu, a galinha faz cocó, o patinho faz quim, quim, e o galo cocorocó. E vive feliz a dona Tereza com seu galinheiro que é uma beleza. Certo dia um gavião, pássaro muito malvado, chegou bem de manhãzinha e pousou lá no telhado.

aguilares, sei como se faz. Gosto de pintar a lua no ateliê das pinturas. Pinto um quadro com as cores da minha história. Num minuto faço tudo o que vem à memória. Primeiro a cara, depois os olhinhos. A seguir pinto o sorriso e o narizinho. O corpo vem logo a seguir. Amigo, toque, toque. Junto outro amiguinho para as travessuras que acontecem no ateliê das pinturas. Pinto enquanto meu coração canta esta canção. Terminamos por hoje o nosso programa, mas não se preocupem, para a semana há mais. Portanto, portem-se bem, brinquem muito e muitos beijinhos e abracinhos desta vossa amiguinha. Tchau!